5 minutos das 8 horas, é a altura de dizer-lhe boa noite, até amanhã. Muito obrigado por estar desse lado. É como sempre um grande prazer passar esta parte da tarde consigo. Amanhã, a partir das 3 da tarde, cá estarei e depois, a partir das 5, para ligar novamente o lado mais soft da sua rádio. Meu nome é Miguel Simões, digo-lhe então até amanhã. Pode contar com os Whitesnake, This Is Love, logo depois das 8. Para mudar o partido, sou um grande líder. Por isso, vamos todos gritar: Glass Drive, Glass Drive! Para mudar o vidro partido do seu automóvel, ligue para um grande líder. Glass Drive. Substituímos o vidro do seu automóvel em tempo recorde, onde quer que você esteja. Glass Drive. Especialistas em vidro automóvel. 808-246-246. Os melhores de todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90 estão agora em disco. CDM 80. Um CD duplo com as músicas incríveis que tocam na sua rádio. Os DJs da M80 selecionaram para si 31 temas incríveis. CD M80. Já à venda. Portuguesas e portugueses, neste momento difícil da economia, a Multióticas surge com medidas imbatíveis. Ponto 1. manter os preços leves. Óculos completos por apenas 59 euros. Ponto 2, exames visuais gratuitos para toda a população. Ponto 3, mais vantagens e condições de financiamento. E ponto 4, o melhor serviço, atendimento e qualidade do mercado. Multióticas, a melhor oferta sempre. M80. M80 Rádio. Porto 90.0 FM. Ao fim de cada dia, a M80 fica soft. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are. Todas as baladas dos anos 70, 80 e 90. M80 Soft. Soft. Entre as 17 e as 20, de segunda à sexta-feira. M80 Rádio. M80. M80 Aveiro 94.4 FM. Vamos agora para as notícias na M80, edição de José Neves. José, boa noite. Boa noite, Miguel. Uma mulher de 79 anos morreu hoje de manhã devido a um incêndio numa habitação no concelho de Anadia. A idosa, que se encontrava acamada, não conseguiu escapar ao fogo e morreu carbonizada, como contou à M80 Eduardo Matos, comandante dos bombeiros de Anadia. Quando nós chegámos, foi-nos dito que havia um acamado no interior, mas por todas as tentativas que nós fizéssemos, quando conseguimos, o quarto estava em chamas, toda a casa estava cheia de fumo, não é? Tivemos que criar também as possibilidades de podermos entrar, mas quando entramos. As causas do incêndio estão ainda por apurar. O Bloco de Esquerda está preocupado com a ameaça para o ambiente e a navegabilidade por parte de um navio russo que está atracado junto aos antigos estaleiros de São Jacinto. A perda de estabilidade do navio, que está à espera de ser desmantelado para sucata, é uma realidade e já foi reconhecida publicamente pela administração do Porto de Aveiro. O deputado do Bloco, Pedro Filipe Soares, visitou o local onde o navio está atracado e diz que a situação é urgente. O bloquista defende que deveriam ser assacadas as responsabilidades de quem a permitiu, em primeiro lugar, a empresa proprietária do navio. No futebol, a seleção nacional vai defrontar a Finlândia num jogo particular a realizar no Estádio Municipal de Aveiro. Partidas de preparação para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa Polónia e Ucrânia 2012 está marcada para o dia 29 de março. No dia 26, a seleção orientada por Paulo Bento joga em Leiria com o Chile. O jogo entre o Beira-Mar e o Porto, a contar para a 17ª jornada da Liga, foi antecipado. A partida estava marcada para o dia 23 de janeiro, mas por causa das eleições presidenciais, foi antecipada para o dia 22, um sábado. Os restantes jogos também se realizam no sábado, com exceção do Marítimo Sporting, que está marcado para segunda-feira. E vamos agora espreitar o tempo para amanhã. De acordo com os técnicos da meteorologia, pode contar com tempo a fazer caretas. Quer isto dizer céu cinzento com chuva à mistura, chuva moderada, vento moderado. Máxima prevista aqui para Aveiro 16 graus, mínima de 13 graus. M80, Aveiro, todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. E temos grandes canções no arranque desta noite de terça-feira, dia 4 de janeiro. Já estamos ao som de Is This Love, a música dos Whitesnake. Depois temos Um Lugar Encantado, que vai ser aqui cantado em antena por Susana Félix. Deixe-se ficar, tenha uma ótima noite na companhia da M80. I should have known better than to let you go alone.